Curtida da semana. E a nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica é um pouquinho diferente do habitual, mas por um excelente motivo, né? Você já vai entender e concordar conosco. Nossa curtida vai para um aplicativo, o aplicativo Pardal, apresentado pelo Tribunal Superior Eleitoral para facilitar, entre outras ações, a denúncia de abusos e crimes eleitorais cometidos pelos candidatos nesse período em que, na cabeça de alguns, né, vale tudo para tentar ser eleito. O aplicativo foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, em parceria com o TRE da Paraíba, isso em 2012, e agora está ganhando abrangência nacional, podendo ser descarregado aí para os principais sistemas operacionais. As denúncias feitas pelos usuários serão encaminhadas diretamente para o Ministério Público, que fará a avaliação conforme as regras vigentes e adotará medidas em caso de crimes, podendo até mesmo solicitar a impugnação do registro do candidato que não andar na linha. Já pensou? O link para baixar gratuitamente o aplicativo Pardal no Google Play você encontra agora em nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Curta e use você também!